3597, autorizado a linha de decolar. Pista 10, entre 1,198 mais. Autorizado a linha de decolar, pistão 0, tá? 3597. Brasília, nível 360, via rota Ampes, 17. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Ardor, após Elefa, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5534. Autoridade Brasília, 360, via Ampes, 17. Decolagem 10, na primeira curva à direita, na saída Ardor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5, 3, 4, 8, 6. Atendimento correto, portão 09, Xenitron, voo no 865. Aguardará no 09, 09, 07. Trova, papão, 12, telefone, levantaram o táxi, 062, a bordo, 3 horas, 15, de autonomia, alterna, terra, trava, 24, 90. Romeu Vitor Eco Lima, já coordenado com o Centro Recife e o Controle Salvador, só uma correção na autorização de tráfego. O perfil de saída será Arbó, após Elefa, DCT Vita Charlie Oscar, DCT Forti, DCT Potifa e após DCT Cotejo. Bom, então, no perfil da saída Arbó, após transição Elefa, depois boa Vita Charlie Oscar, Forti, Potifa ou Vita Charlie Oscar. Cotejamento correto, autorizado iniciar o táxi no pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Cotejamento pátio 3, reporte para o pátio 1, do Salvador, o gol 963, puxa de estacionamento, ponte 5. Ciente, aguarde para iniciar o puxo, gol 963. Ciente, vai aguardar. Fechando na Arbor. Inicialmente é o número 10, chame 120, versão 8, bom. Curva direita, 1-10, corredor axé, 1-2-0-8, grata. Uno Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5. O ajuste 1-0, 1-9 agora, tem um bom voo. 19, tem um ponto de espera da 10, completamente. Obrigado, bom dia. Olá, Salvador, bom dia. Azul Alfa, bom dia. Reporte no farol da barra, quando possível, estimado para pouso na localidade e o apoio ideal para o destino. O nome é o mantendo o número 10 até o colegio de chefe, chamará no farol da barra, já te passa no farol da barra. Número 7, solicita proa de amor. Mantenha perfil, sobe via, canta aí 5, número 7. Mesmo bem. Perfil, 357. O meu Vitor Eco Lima, autorizado a ingressar a parte 1, após taxiway Índia, no ponto de espera da 10, a retaguarda do Embraer da Azul, chamará a torre 1118, decimal 95, ajuste 1019. Tem um bom voo. Isso, Embraer da Azul, obrigado, bom trabalho. Tudo bem, Eco Lima? Decolar, pista 10, vento a 108 mais. Livre, decolagem 10, 62, 25. 8. Azul 4958, proa de mar e reporte no ideal para descida. Sua identificação, mantém o nível de voo 150, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador. Acho que a informação voo, só mantendo ele no 5-0, na rua de mar, é do Total de Coisa. Controle Salvador, Papa Tango Zulu, Lima. A Lima tem 4201. Pouso mais 1h41. Gente. O azul Alfa e Yankee Índia, na escuta? Alfa e Yankee Índia. Autorizado inicial reboque, reporte para ingressar no patiolo. Alfa e Yankee Índia. Positivo, Alfa e Yankee Índia autorizado de reboque. Reportado ingresso no pátio 1, ok. Obrigado, até mais. Controle Salvador, bom dia, Xené 62, 25 decolou. Autorizado, chame para o Spartak, gol 1865. Autorizado, chame para o Spartak, gol 1865. Contato radar na decolagem, via saída árvore, vigilante. Via Saída Árvore, 6285. Passarela 2229, porte no ideal para descida, rua de Mari para interceptar a chegada. Rua de Mari, chamarela de descida, 2229. Enquanto 201, autorizado de decolar, já entrou a chantina 89. Nível de decolagem, preocupado por 201, né? 58, desça e mantenha 2000 pés. Ajuste do altímetro, 1019. Na proa de mar, daqui via chegada, cancele a restrição de velocidade e altitude. Restrição de velocidade e altitude, azul, faz mais um tempo. Controle Salvador, bom dia, é o azul 275, toma seu gol. Azul 2775, acione identificação. Contato radar. 5.0 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 1.970. Aguarde para a descida. Proa de mar e via chegada. Tráfego que o precede. A TR da companhia à sua frente. 7.000 de milhas. Iniciando a descida em 250 para 2.000. Controle, Xené 6225, 3 é pro de árvore, tem uma formação aqui à nossa direita. 6225, autorizado de desvio. Autorizado de desvio, 6225. 135 no 7, voe eleva. Voe eleva, 235 no 7. Se for ignagou, aguarde para ingresso no pátio. Após 20 minutos. Está livre a ascensão 085, reporte 40 milha Salvador. Descida passageiro 2229. Bom, 649, descida autorizada até 4 mil pés, via chegada 11, velocidade máxima de 2309. A descida passarela 2229. Aguarde para a descida 2229. Para a descida 2775. Aguarde para a descida 2775. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, decolado Nadael. Azul 4201, contato radar. sob vigilância, mantém o perfil da saída via da El. Subindo via da El 4201. 3517, chame o centro Recife em 12. 6.0. 3.0, 3.5.0. 0 da 10. Chama 2.9, 3 da 10, mantém o pistão 0. O ajuste 10.19, segue Boeing da companhia como número 2. 10, atrasado, batiu, não entende. Pode para 108.5.19, como número 2. Azul 2775. Necessito que mantenha a separação com o tráfego à sua frente. Casualmente a velocidade, iremos vetorá-lo para o oeste de Salvador. Sim, a gente vai descer aqui com 229, 2775. Pronto. Autorizador Salvador, bom dia, Papa Romeu, Vitória Eco Lima. Papa Romeu, Victor Eco Lima, suba e mantém nível de voo 360, via saída Rumo. Confirme para o Vitória Eco Lima. Victor Eco Lima, qual é a... Você me começa o controle? 5/5, a saída apagada foi a Arbor com transição elétrica. Vitor Eco Lima, sob vetoração, corre à direita, vou na proa 180. Direita 180, Vitor Eco Lima. Fox Bravo Juliette, mantém nível de voo 190, mantém a senha no espaço aeroporto e voe na proa de Amu, aguarde serviço radar, reporte para a descida. Vitória Eco Lima, manter 210 para desvio, formação à frente. Se possível, a proa mais à direita. Direita proa 2, 3-0. Azul 4958 para o localizador, direita proa 060, suporte estabilizado. 060 à direita, autorizado ILS X-Ray da piscina 0, azul 4958. Xanar 6225, chame Recife 1260. 1260, Recife 6225, obrigado, senhor. Valeu, Vitória Eco Lima, solicitamos essa proa por 10 mil. 63, apesar da loja da Vianca, por usar a linha de manter, está na Vianca. Após a Vianca, nem mantém, boa 963. Gente, aguarde para o reboque, o Tom, Mike, X-Ray, Mike. Os meus pés via chegada Mari, velocidade máxima de 200 nós, 1019. 3 milhas para chegada Mari, com IAS passando de 200 nós, 2775. Passarelo 2229, desça aí, mantenha 4 mil pés via chegada Mari, 1019. 4.000, é Mário, 319, 2229. 1.649, desse mantém a 5.019, velocidade máxima 230. 201, chame Recife, frequência 1251. Papá Romeu, Vitor Eco Lima, informe em condições para voar, ela é a sua. Esse vai reportar o Vitor Eco Lima. controle. Chamando 08, por favor. 08, boa. Controle Vitória com Lima, tem controle de Guaira Leva na presença. Chanel 62 no Uno, decolou no perfil da Dael, passa 2300. 62 no Uno, submantemos de voo 3620. Via, saída da Dael. Vigilância, 62 no Uno. 360, subindo via, discutível direto Lida. 62 no Uno, inicialmente vai sair sob vetor na proa 170. Corrijo, 180, incursão de tráfego. À direita 10, 2 horas 10 milhas, cruzando 110 em ascensão 360, um feno. Mantendo o crono 180, ascensão a 360, Oxalé 62, no Uno. A 10, Golo 963. Será colhido quando possível, direto conquista. Informe quando possível. Na presença, Vitor é colhido, vamos no conquista. Vamos conquista. Azul 2775, esse mantém a 2 mil pés, reporte o localizador. 2 mil, recuperando o loco 2775. A série do 2229, esse mantém a 3 mil pés, reporte no localizador. 3 mil, reporte no loco 2229, cabo da série boa, senhor. 200 nós. 9, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Ok, 190 com 4000 no meio da frente. Chamei 6211, 8 milhas sudeste de Salvador, assumindo a navegação por onde Leda já cruzou lateralmente com o tráfego à direita. Direto Leda, 6211. Estabilizou no Leleco. 4958, complete a aproximação, chame tour, 18895, uma pouso. 18895, obrigado, Azul 4958. Lugar 775, deixa para 2000 pés, estou tímido na ZL9, informe no localizador. 2019, comprado Loco 775. Controle de Salvador, Golo 963, decolado. O 963, complete a data decolar, suprindo 360, perfil da EL. 360, solicita manter a proa 120 por 3 milhas somente. Autorizado. 2229, autorização para sequenciamento, curva direita, proa 055, passei 2229. 2229. 649, reduz a velocidade para 1809. 809-649-800. Limite ao lote, 2229. Positivo, limite ao localizador. Autoriza a lenda direto para ligar a formação, Golo 963. Autorizado, 963. Obrigado. Eco Lima, passa nível 1960, chama centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. 260, 1288, bom trabalho, Eco. Pode esperar, mantenha. Pode esperar, eu acho que foi. Mantém, pode esperar. 775, por favor. 775, complete aproximação, chame tu, 1895, com pouso. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado, pouso na pista Pono Zero, azul 495. 865 aos 44, 120.8. Semana 120. Confirma a frequência? Por favor, 865. 120, decimal 8. 208, grato. Poderia confirmar o vento, por favor, 495? Vento 1 centena com 1 dúzia. Obrigado. Pois, bom dia, o azul 2775. Azul 2775, continue a aproximação, agora pista livre. 2775. Controle Salvador, gol 865, na Arbo, passando 2.700, bom dia. 1865, contato radar, solução nível 360, perfil Arbo Alefa. Arbo Alefa, foi 360, gol 865. Chané 6211, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 133, decimal 25, até 1251. 3325, até 1251, boa. 34.000, gol 649. 649, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, repetindo. Índio Ciência, decola da pista no 7. Autorizado, Terra November Juliette Delta, decolagem na 7, curva à esquerda, subida Momo, DCT, nível 060, planeante. Tração 20275, controle 120, decimal 80. Fox Bravo Juliette, desça para 4 mil pés, voltinho, turno 09. No sol 4.6, direito no 211. 211 na Kilo, o catástrofe. 060. Chamamento táxi, decolagem torre 118, decimal 95, ajuste na 019, por que saber? 775, pulo autorizado, pista 10, pulo 70 graus, 129. Hotel Lima, fala o tráfego, posição de 2 horas, 8 milhas, rumo oeste, costão leste, aeronave A34. 458, Alfa Kilo, posição 4 Romeo, na parte de carga. Azul Alfa e 15 Ciência, no término do rebote, bom dia. Salvador, Elfran, Mike Sim, Mike, é presente autorizado, início do reboque parqueado no portão 10. Autorizado, Team Taxi. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25, hotel 1251, boa viagem. 3325251, obrigado, bom dia. S2229. S2229, complete a aproximação, chame turno, 11895, meu pouso. 295, qual trabalho? 1649, desça para 2000 pés. 2000 pés, né, patrão? Meu cheque para aeroazul, 4958. Aproximação, agora a pista livre, informa agora uma decolagem do Boeing da Gol, da 1 a 0. Sim, 2, 2, 2, 9. Azul 4958 prossegue para 3 Romeu. 3 Romeu, 4958. Azul 2775, bom dia. Alfa Kilo 43, posição que eu tenho indicada é a 3 Lima. Fique atento ao sinalizador. Kilo, posição 03 Lima, atento ao sinalizador 2775. Do 2229, pista livre, pouso autorizado, vento 1-1-0 graus, 099. Repouso 9-0-2229. Polo 649, reduza para aproximação, informa o tráfego à sua frente, 6.0 milhas. A aeronave é um AT-72. Ok, ciente da visual com o tráfego bom, 649, esquece. Polo 649 no localizador? Tá firmo, localizador. Completa a aproximação, chame tu, 108-5, bom pouso. 205-4. 0-9-3, decola na Arbor. 0-9-3, contato radar, grupo nível 360, via Arbor. Sabe via, 360, bom, 0-9-3. 9-LS, não, no centro. Golo 649, curtindo a aproximação, agora é a pista livre, número 2, por favor. Ok, 649. Romeu Eco Índia, está autorizado o táxi, reporte na hora. Sequência 1-251, alterna 3395. 7-251-3395, grato Maria. Corrigindo 1260, alterna 288, gol 1895. 260-1288, gol 1865. Lima Hotel, controle. Do Hotel Lima, controle. Do Hotel Lima, controle. Do Hotel Lima, controle. Fox Bravo Juliette, controle. Eu ia fazer uma ponte com a nave Zulu Hotel Lima. Zulu Hotel Lima na escuta do Fox Bravo Juliette. Passarito 2229, livrou. 2229, bom dia, Alfa Kilo, perdão, Alfa Juliette, remota 12, parte principal. Alfa Juliette, remota 12, passarito 2229. Ciente, ponte 10, bom dia. Foxtrot Bravo Juliet. Passa nível 220, chame agora o centro de Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. 260, 288, bom, 093, obrigado. Para ver se pode reproduzir a pena. Até 2000 pés, altímetro na 09, informe no localizador, 4 graus de leste. 2 dias já no posto localizador, graus de leste. Já passa o externo, a intenção é tráfego pela direita para pousar no Bravo Juliette no localizador. Afirmo. Certo, Fox, Bravo Juliette, complete a aproximação. Quando próximo ao externo, solicite a torre e prosseguir para a visual para a pistão 7. Fox, Bravo Juliette, a torre já está ciente. Ciente, torre em 1, 9, 7, 9, Salvador, Papa Romeu, Fox, Bravo Juliette, está no curso do Loki. Fox, Bravo Juliette, confirme a aproximação para o 197. AP, AP, após o externo cancelamento para pouso 97. Gente, reporte para o cancelamento, Fox, Bravo Juliette. A partir do momento pode considerar cancelado. Fox, Bravo Juliette, cancelado 07, estou autorizado curva à esquerda. Reporte base para a final da pista 17, QNH 1019. 1019, reportarei base, Fox, Bravo Juliette. Bravo Juliette, avistado, pouso autorizado, pistão na 7, vento 130 graus, 109. Livre pouso na 7, Fox Bravo Juliette. Controle, Romeu Arminga na posição 1, da presença do policial cancelamento do plano de promoção em atenção para o Zanetti. Regras de voo IFR cancelada aos 10011, sobre matéria nível 065, por aí com a chamada de pouso. 10020. Dante, Romeu Eco Índia. Foto Bravo Juliette, solo aos 1-2, confirme empate. Sim, está autorizado o backtrack e livrar a esquerda no bate. Bom dia, 4-5 aqui decola. Não, Bravo, prepara-se de decorar o guarda-corpo. Meu Bravo Oscar, cópia. Para a Teixeira de Freitas, nível 320. Decolagem não na 7, curva à direita, vestida subida da El Coral, via rota do plano de voo. Transponder 5563, controle 120, decimal 80. Oscar, cotejamento correto, só aqui pra ver. Táxi de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 19, uma voo. Controle travestido, papai Romeu, no meu aqui. Romeu, Eco Índia, desce para 2.500 pés. Desce para 2.500 pés. a passaria de 2223, confirmação hotel, localização de cara da conquista. 2223, bom dia, preparar, Arbore Alefa, guarda-cópia. Arbore Alefa, guarda-cópia. Saindo 2223, cópia. Cópia 2223. Vitória da Conquista, nível 180 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida Arbor Alefa. Após Alefa, DCT ao POR, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5570, controle 120, decimal 80. Autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da 10, direita, Arbor Alefa, POR Conquista. 7-0, transporte 2208. Correto, transporte para chegar em treinamento. Salvador Ground, good morning, Azul 2783. We have information hotel. Request flight level 180 to Vitória da Conquista. Azul 783, good morning, to Vitória da Conquista, flight level 180, approved. Departure runway 10, right turn, Arbor departure, Alefa transition, after Alefa, fly direct, upward and direct to Vitória da Conquista. Disclock 5004, Salvador approach frequency 120.80. Could you confirm the departure? Departure, Argo Departure, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, then Alefa Transition, Echo Lima, Echo Fox, Alfa. Roger, clear, Serra Bravo, Repec Victor, Flex Level 180, take off from runway 10, after call sunrise, Argo Departure, Alefa Transition, Oplore, Vitória da Conquista. Transponder 5004, I'll call Salvador Departure Control 120.8. I'd like to inform you, we not perform ATC Guardian. Azul 2783, maintain 3,000 feet until 25 miles out from Salvador. Roger, 3,000 feet until 25 miles out in Salvador, you are Azul 2783. Salvador, bom dia, Golo 759, informação, hotel, autorização, Guarulhos. Bom dia, preparada a Lia da Morte, vai bate Bono 759, cópia. Escuta. Guarulhos 360 autorizado. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda Motiva. Via Pesulo 10 até Taubaté. Transponder 5575, controle 120, decima 80. Ok, 360 autorizado para São Paulo Guarulhos, decola pista no 0, na saída da El Leda, transição Motiva. É Presulu 10, aero via até Taubaté. Código transporte 5575 e o controle de saída 1208. Bom, no 759, gotejamento correto, reparte pronto, senhor, puxa o pé, questionamento. Chama lá. Já modifique frequência para 2345 para coordenações com os tráfegos locais do Pouso. Identificação, deixa via chegada a Mário para o nível 050, estacionamento no 09, vigilância radar. 050, chegada via 09, você aproveitou, pegou o 09? A 20 foi o de 4. 4, obrigado, 09. Esquerda, subida Pulca, Jamo, Aracaju, via Pedro 17, transponder 5007, controle 120, decimal 80. Romeu, Bravo, acho que eu tô utilizando a sua marcha, me tá aqui. O Romeu Bravo, acho que confirmou o POB, eu tô na minha.